Kingston, Jamaica, há mais ou menos 65 anos atrás, a filha da madame não conseguia mais esconder a barriga. Aquela criança que em breve nasceria, ao seu ver, tornaria-se seu maior problema. O preconceito da família quanto a quem seria o pai e a cor daquela criança que estaria para nascer fez aquela adolescente inconsequente sair de casa em plena madrugada. Na bolsa apenas um casaco de lã velho e no coração somente pedras de gelo. Andando pela rua, ao dobrar uma esquina, visto um terreno baldio, nele um matagal. Resolve então ali mesmo cometer aquele ato covarde. Minutos depois, desesperada, foge às pressas do local. Chorando baixinho, mesmo perdendo muito sangue e tendo passado a noite toda naquele matagal, enrolado somente naquele casaco velho. Pela manhã, o bebê é encontrado ainda com vida. É salvo enquanto a vadia que o abandonou, naquele buraco escuro, nunca ouvirá a palavra mãe, vivendo acompanhada para sempre pela sombra da dor e do remorso. Esse é apenas o começo, pois o moleque cresceu, adotado pela rua, pelo povo pobre, preto e excluído. Anos depois mudou-se para o sul do Bronx, bairro de Nova York, descobrindo enfim sua identidade, a sua verdadeira família, filho de um movimento, trilha sonora de um elemento, seu nome, rap. Codinome favela, beco, gueto, viela, sua disposição e sua atitude só o faziam crescer, dia após dia. Sempre foi linha de frente, por isso sempre teve vários inimigos, porém isso o tornava mais forte. Ao seu lado sempre esteve e sempre estará a maioria, pois ele é o fruto da periferia. Inimigo número um do sistema, segura ele agora, segura o rap, sistema falido.